verdade, sempre verdade, é a Bíblia. Para o coração e para o arrependido, consolação. Ó Bíblia sagrada, só tu revelaste ao mundo que Deus é amor. As suas palavras comovem minha alma. Vem nos meus olhos surgindo ao ler-te, ó Bíblia sagrada, com toda atenção. Ó Bíblia sagrada, só tu revelaste ao mundo que Deus é amor.